acompanhante de luxo. Ela banca minha onda, princesinha do brega, princesinha da zona, acompanhante de luxo, ainda banca minha onda. Ei, que delícia! Nikito Pá, dançando lambada. Ela é a número um. E do brega, ela é a mais gostosa da zona. E eu tô camado nela, ela é tudo pra mim. Ela me dá de tudo, ainda me chama de benzinho. Quem manca meu carrão é ela, quem manca meu whisky é ela, quem faz amor, ai, gostoso é ela. Ela é a prostituta, mas pra mim é Cinderela. Princesinha do brega, princesinha da zona. Ela cai, meu Deus, que delícia! Princesinha do brega, princesinha da zona. Acompanhante de luxo, ainda banca minha onda. Da zona, e eu tô camado nela, ela é tudo pra mim. Ela me dá de tudo, ainda me chama de benzinho. Quem manca meu carrão é ela, quem manca meu whisky é ela, quem faz amor, ai, gostoso é ela. Ela é a prostituta, mas pra mim é Cinderela. Princesinha do... acompanhante de luxo, ela banca minha onda. Princesinha do brega, princesinha da zona, acompanhante de luxo, ainda banca minha onda. Princesinha do brega, princesinha da zona, acompanhante de luxo, ainda banca minha onda. Princesinha do brega, princesinha da zona, acompanhante de luxo, ainda banca minha onda. Eu quero aí, galera, joga a mão em cima, vira o clima. Que sabe que eu tá aí, véi. Ô, princesinha do brega, princesinha da zona, acompanhante de luxo, ela banca minha onda. Princesinha do brega, princesinha, você escuta demais, que emoção, tô todo arrepiado. Vem, ô, princesinha do brega, princesinha da zona, acompanhante de luxo, ela banca minha onda. Que delícia, que emoção, foi demais.